resposta em Oliveira é muito clara. A partir das 20 horas, a Fundação Aurela Maria Diniz, sob conta do SUD, faz um serviço de urgência aos domingos e feriados, 24 horas. Portanto, temos um serviço de urgência com raio-x, com análises, com tudo aquilo que tivemos, que é necessário proporcionar a estas gentes que foram durante muito tempo com um serviço caótico. Existem médicos para dar resposta a esse tipo de... Sim, nunca tivemos dificuldade em arranjar médicos. É muito mais fácil para nós, a empresa como IPSS, contratar médicos, e eu percebo isso perfeitamente, do que o Estado, que tem tido os seus concursos e tem todas as suas limitações para fazer essa situação. E não pagamos em horas extraordinárias, pagamos até a hora normal. Não há falta de médicos. Há, é a dificuldade em os contratar. O futuro poderá passar mesmo pela transferência integral do SAP para aqui, para o hospital? Eu espero que este seja mais um protocolo assinado, daqueles muitos que podemos cooperar. Acho que temos condições para proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde e para atender muito melhor, com muito mais capazmente as pessoas. Temos neste momento, em 4 dias, conseguimos deslocalizar tudo isto, conseguimos, como vocês viram, fazer um SO já muito mais condigno que aquele que havia no centro de saúde. Além disso, deste SO aqui em baixo, temos 2 quartos lá em cima mais, que estão disponíveis sempre, que não vão ser ocupados por cirurgias, porque também tivemos que cortar nas cirurgias, portanto, para resolver esta situação. E, portanto, estou a dizer que vamos ter os raios a trabalhar 24 horas e vão termos um médico de serviço, mas sempre que haja pessoas na sala que o justificam, sem entrar ao segundo médico ao serviço.